vão-se habituando a ter por aqui muitas vezes já no Kjellberg. Bom, e quem nos segue desde o lançamento do primeiro disco desta nossa muito adorada norueguesa sabe que é assim mesmo. Se não rodarmos as faixas todas, poucas faltarão deste último e excelente novo trabalho, Featherbrain. Começámos a emissão de hoje com The Time and I, and What We Make, claro, Anu Kjellberg. Olá, como estão? Mais 2 horas de Orelha Extra por aqui. É o arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Anu Kelberg, do excelente Feather Rain, e depois um álbum que, não sendo excelente, tem por aqui muito boas canções que a nós às vezes nos fazem lembrar os Depeche Mode de bons velhos tempos. Os britânicos Errors, chama-se Have Some Faith in Magic. Ficou por aqui uma dessas boas canções, como dissemos, Blank Media. Orelha Extra à sexta-feira no Brasil, Rádio UFSCar. Também em Portugal, Rádio Universitária da Beira Interior, rubi.ubi.pt. Depois ao sábado continuamos em Portugal, RUC, Rua e Castrense. É o regresso do Shearwater, Animal Joy. Mais um belo disco para uma banda que já se tornou bem importante na música rock dos últimos anos. Este sai finalmente na Sub Pop, chama-se Animal Joy. São os Shearwater, dois temas a rodarem por aqui, Dread Sovereign e Immaculate. We'll be right back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Que apresentamos hoje por aqui na Orelha Extra, o trio instrumental francês Velo. O álbum chama-se Même Pas Mal, a edição é da também francesa A Ton Rêvé du Roi. Temos por aqui dois discos desta editora, o próximo também uma música rock mais abrasiva, mas fica para escutar para a semana. O álbum dos Velo chama-se Même Pas Mal e o tema foi Moustache en Cuir. E para continuarmos agora, o Vampire Rock, e o epíteto é deles, não nosso, dos Joy as a Toy. Yeah. dizemos supostamente belgas, Joy as a Toy, e dizemos supostamente porque tudo indica que o sejam. Ainda não pesquisámos as origens da banda. Novo disco através da Cheap Satanism Records, Dead as a Dodo. Ficamos com dois temas, Mechanical Love e Subway to Your Brain. Anteriormente, rodaram por aqui os franceses Velo. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Dizem por lá, os Mancunians, Help Stamp Out Loneliness, e lá significa Inglaterra, mais propriamente a cidade de Manchester. Álbum homónimo, o tema Angeline, orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e de seguida o regresso da dupla Philippe Petit e Hervé Vincenti, são os Strings of Consciousness, que trazem uma boa mão cheia de ilustres convidados neste seu novo disco, através da Staub Gold. Chama-se From Beyond Love, Vamos ouvir a faixa inicial, The Drone from Beyond Love. Esta tem a colaboração de Julie Christmas dos Made Out of Babies. Strings of Consciousness. Thank you. segunda parte desta trilogia dos Strings of Consciousness from Beyond Love. Disco que conta com muitos e bons convidados, como é o caso de Graham Lewis, dos históricos Wire, Cosey Fantuti, dos Strobing Gristle, ou mesmo Lydia Lunch, entre outros. Como é o caso desta Julie Christmas, o tema foi The Drone from Beyond Love. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. E de volta está um outro grande músico, multi-instrumentista Ivind Kang. O novo The Narrow Garden vai buscar principalmente a música do Médio Oriente e a música medieval, mas também há lugar aqui para alguma experimentação. Vamos ouvir Pure Nothing, que é um poema do século XI do trovador provençal Guilherme de Poitiers, e para além de muitos e bons convidados também a ajudarem Ivind Kang neste The Narrow Garden, a voz principal pertence a Jessica Kenney. Pure nothing, not about me or another. São os sons que dão por fim desta primeira parte de Orelha Extra, Eivind Kang, The Narrow Garden, e voltamos aos suecos The Amazing, o álbum último, Gentle Stream. Living woman, Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Está previsto sair dia 9 de abril e vai chamar-se precisamente assim Airports and Broken Hearts. É o novo trabalho para o português Luís Nunes, que assina como Walter Benjamin. Ele que já produziu discos de, por exemplo, You Can't Win, Charlie Brown, Márcia, B Fachada, Noiserve

Broadway play with no final scene. An epic poem with no clear meaning. You are a song I can't stop singing. Can't forget you. That's really not a choice. The feel of your body, the sound of your voice, the way that I felt when you looked at me. Everywhere I look, you are the face I see. Can't forget you. You're the air I breathe. I didn't think you would ever leave. Somewhere in the darkness, your eyes shine blue. A burning memory. I can't forget about you. Sempre fantástico, Johnny Dowd, novo trabalho, No Regrets, disco dedicado às mulheres que conheceu e também outras fictícias que imaginou, como tal não poderiam faltar por aqui as vozes femininas, a presença feminina. No caso, já a velha colaboração dos álbuns iniciais de Mr. Dowd, Kim Sherwood Queso, mas há por aqui também, como foi o caso do tema que acabámos de escutar, Emily / Meryl, Meryl Larson, entre outras que vamos ouvir em próximas emissões deste mesmo No Regrets. Ficámos com dois temas, o referido e anteriormente ainda Betty. What the hell is this place? Thank you. no bom caminho para divulgar todos os temas do novo trabalho dos Tinder Six, tal como acontece com o último disco de Anno Kjellberg. Chama-se The Something Rain e ficou aqui mais um Come Inside. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite, a partir das 23h, na Rádio UFSCar, em São Carlos, no Brasil, no 95.3 FM e radio.ufscar.br. Ainda antes, durante esse dia, dia de sexta-feira, claro, à tarde, a partir das 15h, na Ruby, Rádio Universitária da Beira e Interior, online em ruby.ubi.pt. Depois ao sábado na RUC 107.9, RUC.pt, na Rua 102.7, Rua.pt e finalmente à noite, sábado, na Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. Podcast em www.orelhaextra.com e o contacto eletrónico através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Outro regresso, Damian Jurado. Turning around, you found that they were all wrong. All you had heard were ghosts of the words in a song. Nothing to have when all that you want is gone. We'll be right back.

Unbelief, a broken man, too tough to cry. Sets up a board, a tidal wave. Come on out hard, enjoy the yearning after spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song. O tema foi escrito em 1971, pertence aos Beach Boys, chama-se Surf's Up e dá também o título ao álbum de 2000 de David Thomas and Two Pale Boys. Os Two Pale Boys são Kate Molyneux e Andy Diagram. Ficámos precisamente com esse Surf's Up. É a nossa recuperação desde a semana passada deste belo disco do incontornável David Thomas. Estes são os Dead Rider. Down in the kitchen, cooking your poison. I'm making a feast. Make a love life. Keep you fed when the fan gets hit. Há por aí alguém que não saiba quem é Todd Rittman, se há, foi porque não conheceu uma das mais estranhas e mais excitantes formações musicais da década de 90, os US Maple, liderados por essa figura bem carismática que era Al Johnson, imagine-se, o irmão mais novo do ator Kevin Costner. Todd Rittman tem um novo projeto, chama-se Dead Rider. Este é o álbum The Raw Dance. Ficamos com Mother's Meat. E continuamos ainda na senda dos discos da editora Cheap Satanism Records. Desta vez, Bee and Flower. O disco chama-se Suspension. Ouvimos Waiting Room, hoje Bee and Flower. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Off on a dread, I seen an urchin red. Hold the line, got a pain in the neck. Early night is what I need to ease my aching head. Hold on, hold on, got time to boil an egg. Soon be tired, soon be fine, just say hello to the bed. A spider, spider. Look, there's a spider spiraling around, commenting down what I saw. Oh, shooting about, fooling aloud, the wind is strong. Oh, bit my leg, thinking your head is dead. Early night is what I need to ease my aching leg. Hold on, hold on, the desert's no place for the dead. Thank you. Este é mais um daqueles discos que quase ficou esquecido no tempo devido à sua limitada prensagem, originalmente saído em 1974, apenas com 250 cópias. Pertence ao galês Oliver Champlin, que assina simplesmente Oliver. Entretanto, já houveram, pelo menos do nosso conhecimento, mais duas reedições, em 1995 e também esta que aqui temos em 2007. Chama-se Standing Stone, o longa duração, e ficamos com os temas Off on a Track e Trance. São as despedidas de mais duas horas de emissão da Orelha Extra. Até ao fim, vamos ficar com Roy Harper, a tal compilação Songs of Loss and Love. O tema vai ser Sleeping at the Wheel e possivelmente ainda depois os Twerps. Adeus, até para a semana. Through the window, just a wall, shapes are forming, blackbirds call. Early morning spirits moving hands, tick-tocking ages in the half light of the still before the lark, where I can feel my shadow touch your silence in the dark. Sleeping at the wheel, sleeping at the wheel, reaching for oceans before us to feel together tonight. Play an eagle, fire and ice, ever willing. Sweet surprise, welling in the belly of that chase, tracing out the angel in the half light on your face before the lark, where I can feel my shadow touch your silence in the dark. Sleeping at the wheel, sleeping at the wheel, reaching for oceans before us to feel together tonight. Then suddenly I hear you say, time to get up, it's gone midday, cup of tea love. I realize I must have dropped off, drifted into dream before the lark, yielded to the ether of our secret world in the dark. Sleeping at the wheel, sleeping at the wheel, sleeping at the wheel, reaching for oceans for us to feel together tonight, together tonight, together tonight, together tonight, together tonight, together tonight, together tonight, tonight, tonight, reaching for oceans for us to feel together tonight, together tonight. together.